Podem se lançar, porque eles voltam. Estes são, são daqueles que voltam. Frisbees. Os bumerangues. Exatamente. Olha, António Sérgio, eu desejo-te mais uma vez, então, umas boas férias. Okay. Mas hoje, então, contamos contigo para refrescar esta noite. Ok, eu desejo-te a ti boa antena e aos ouvintes da comercial boa recepção da nossa antena, ok? Tchau, boa noite. Combinado. Combinado. De terça a sábado nas antenas da Rádio Comercial e para todo o país, entre a meia-noite e as três, bem entendido. António Sérgio, nas horas. Boa noite. noite, como em repetição, aliás, ao que dissemos há pouco, eram o início, os primeiros acordes de Plastic Man e o The Devil, são os sons inaugurais de mais uma tripla hora na Rádio Comercial com António Sérgio convosco até às três, neste caso a edição de sexta. Estamos com a visita dos Pink Mountain Tops. Pink Mountain Tops, o álbum chama-se Axis of Evil. E para além de Plastic Man e o The Devil, gostaríamos de deixar ainda, mas certinha no início, esta Lord, let us shine. Ia mesmo dizer let it shine. Acontece. Pink Mountain Tops. Oh,

soltas fase arranca ainda da edição tripla de sexta-feira. Foi Robert Plant no seu álbum mais celebrado desde há muitos anos, neste caso Robert Plant and the Strange Sensation, foi o tema Tin Pan Valley. Duas inscrições de imediato para a nossa filhinha nova na agenda dos números novos. Em capa escreva Kashmir. Grande festa sonora. Inscrições muito rápidas na agenda dos nomes novos, duas na fase inicial da tripla hora de hoje, Rádio Comercial António Sérgio nas horas, o que é raro acontecer. E curiosamente, com aquilo que sucede ao que era um dos nossos formatos preferidos, em termos de edição musical, o 7-inch single, em vinil, bem entendido, se possível, sem capa ou com capa, mas com aquela rodelinha mágica do meio. Neste momento, o que sucedeu, ou há muitos anos aconteceu, é o CD single, mas continua a ser ultra apetecível. Foi assim que conhecemos os Kashmir, e não nos vamos esquecer, o tema chama-se She's Made of Chalk, bem mais curto, 2 minutos e 21. O álbum promete, vamos procurá-lo o mais rápido possível. Eagles of Death Metal. I want you so hard. Estar calor demais para este som, mas há sempre algo refrescante em hipóteses novas de rock and roll. Kashmir há pouco, afinal hipóteses novas devolvendo coisas do passado. Kashmir há pouco, também este Eagles of Death Metal, I Want You So Bad, the 1990s, You're Supposed to Be My Friend. Take the dog for a walk. with some friends. Maybe I'll meet up with some dogs. But you're supposed to be. Best music I've heard. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Eles são os primeiros a protestar. Para quando um decreto-lei que obrigue a acabar com aquela pouca vergonha daquele programa que é o meu gorduroso e inacreditável noivo. O que quer dizer? Coisa. Caixilhos e laminados. Marco Horácio e Eduardo Madeira. Sempre de manhã às 8h45 e à tarde às 6h15. Na Rádio Comercial. Caixilhos e laminados é uma oferta Vodafone. Rádio Comercial, a edição de sexta-feira, tripla hora, meia-noite, três, para António Sérgio. Nas horas há rubricas fixas ainda. A primeira delas à 1h40, viagem downtown. Será a noite de despedida das rubricas pelo que diz respeito à semana e também pelo que diz respeito ao resto do mês de julho, já que a partir de terça-feira rodam registros magnéticos digitais, onde as rubricas não têm lugar fixo. Music is wild days we live. outra show do espaço inicial do que a Triple Hour de sexta-feira. António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial. Richard Ashcroft do último Kiss to the World. Music is power. Happiness para os mais desconhecidos Orson. Não há remédio, habitue-se. Bright Idea é o álbum. Orson, as in Wells. Do I really need a reason? Is it really such a big deal? It just seems like the right situation. Ah, to say how I really feel. I love the way that you look at me. Soltas e tudo em direto para uma grande noite de verão que desejamos aos ouvintes da Rádio Comercial. Neste caso foi Happiness para os Orson. Generation. Melhor Desecration Smile. Faz parte do lado Mars de Stadium Arcadium. Red Hots. I've seen it all. Toca Animar. Toca Animar. Lá encontro amizade verdadeira, são fiéis e ao mesmo tempo são rebeldes às vezes. É a única que me leva realmente a ser fã de alguma banda. Toca Animar, com a Rádio Comercial. Rádio Comercial, primeira de 3 horas, a edição de sexta-feira, António Sérgio, por aqui, nas horas, aproveitando para uma pequena recordação, dois temas são bem curtinhos para uma banda que era, sempre nossa adotiva, de Kingsbury Manx, neste caso, certo, os dois para o álbum Let You Down. Dois títulos de recordação para o álbum Let You Down, nos Kingsbury Manx, Patterns Shape the Mile e Courtyard Walls. Yeah. Rádio Comercial toca animar em Gouveia, Manteigas e Ceia, 90.8. Venha ouvir ao vivo as músicas que você já sabe. Tour 2006, Paulo Gonzo. Dia 16 de julho, na Ilha de São Miguel. Dia 25 de julho, no Fórum Algarve. Dia 29 de julho, em Machico, na Madeira. Ganhe convites duplos em radiocomercial.clix.pt. Se já explorou a Toca do Lobo, então está convidado para um banho de luar. Aos sábados, na Rádio Comercial, é tempo para a Fala da Tribo. Fala da Tribo, Ana Cristina Ferrão, back in radio business no próximo mês de agosto. Ponto final da primeira de 3 horas de Dólio Sérgio na Rádio Comercial, edição de sexta, títulos para o novo álbum Tired of Hanging Around. Neste caso era mesmo o título tema para uma banda que parece uma autêntica tsunami em termos de crescimento, de força de vontade, de identidade e capacidade de criação. Aqui fica O single parece-nos ser novo e que não tínhamos desconfiado que fosse single. Valerie, The Zuttons. Of Hang Around, o single novo, ao que tudo indica, Valerie, daquilo que tínhamos escolhido há algum tempo como um dos temas de eleição para o novo álbum dos Zuttons, a encerrarem a primeira de 3 horas. Rádio Comercial, Noite Dentro. Secrets, The Zuttons, Tired of Hanging Around. Everyone's got secrets, dirty little secrets, but I got one on you. Secrets, they may show your weakness. Well, are they really true? Well, are they really true? Don't tell your mates on the council estates, 'cause there's no one to trust. Don't tell the sky as he spits down in your eye, but tell the priest if you must. 'Cause everyone's got problems, everyone's got problems, and everyone's got stress. Avoidance situations, you'll end up

segunda de 3 horas de António Sérgio por aqui na Rádio Comercial Noite Dentro, edição de sexta. Unfinished Sympathy e logo a seguir Safe From Home. São evidentemente recordações, mas caras recordações do álbum Blue Lines dos Massive Attack, e o sinal inequívoco de que amanhã à noite, a terceira hora, entre as 2 e as 3, pertence totalmente à lista negra, onde surgem muitas recordações. You. Foram os shows do arranque da segunda de 3 horas, sexta-feira, António Sérgio, nas horas da comercial. Massive Attack, recordação de Blue Lines. Unfinished Symphony e Safe From Harm. As rubricas fixas regressam pela última vez esta semana. A primeira delas é a viagem downtown à 1h40. Em que casa queremos viver e com quem queremos ser felizes. O Millennium BCP apresenta-lhe o melhor crédito habitação. Experimente a prestação mais baixa do mercado. Faça já a sua simulação no Millennium BCP. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Olá, sintonizar Rádio Comercial. Said it was just a figment of speech, and I said, "You mean figure?" And she said, "No, figment," because she could never imagine it happening, but it did. When we first met, I played the shy boy, and when she spoke to me for the first time, my nose began to bleed. She guessed the rest. The next day, we went on a bus ride to the ferry, and when nobody came to collect our fares, well, I knew then this was something special. I couldn't stop thinking about her, and every time I switched on the radio, there was somebody else singing a song about the two of us. It was just like being on a fast ride at the fun fair. The sort you want to get off because it's scary, and then as soon as you're off, you want to get straight back on again. But oh, love is strange, and you have to learn to take the crunchy with the smooth, I suppose. She began going out with Mr. Potato Head. It was when I saw her in the car park with his coat around her shoulders that I realised. I went home and thought about the two of them together until the bathwater went cold around me. I thought about her eyes and the curve of her breasts and about the point where their bodies met. I confronted her about it. I said, "I'm the most illegible bachelor in town." And she said, "Yeah, that's why I can never understand any of those silly letters you send me." And then one day it happened. She cut her hair and I stopped loving her. Acima, o que esperar de uma versão de Billy Bragg foi Walk Away, René. O novo Primal Scream. Never get to be, never get to heaven, never get to cool as you stop paying your dues. Oh yeah, what can a poor boy do? Better go back. Take care of you. Last wife, last son. Stay, I drink until morning comes. Oh, yeah. What can a poor boy do? Better but you're so, oh yeah. What can a poor boy do? What can I do? Better go back to your mama, she'll take care of you. One last time, country girl. Sinal do que nos chegou do álbum Riot City Blues, o single Country Girl, novo Primal Scream, muita expectativa e praticamente toda cumprida até ultrapassada. Temos experimentado vários temas, hoje é a altura de tentarmos um outro, neste caso Dolls, Sweet Rock and Roll, em subtítulo Primal Scream. e não sabe o nome, nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Antes da Britney saber se quer gatinhar, quando a única música que a Christina conhecia era o genérico da Rua Sésamo, já esta senhora mostrava a toda a gente como é que se dá um espetáculo a sério. Madonna, ao vivo, num fim de semana muito especial. Muito especial. As músicas de I'm Going to Tell You a Secret. A digressão da rainha da pop que incendiou o pavilhão Atlântico há 2 anos atrás. Sábado às 6 da tarde. Domingo à 1 da tarde. Madonna, ao vivo, na Rádio Comercial. Sexta-feira, Rádio Comercial, António Sérgio nas Horas Soltas, onde recuperamos um título do malogrado Elliott Smith, Fond, melhor, A Fond Farewell.

Faltam-nos uns minutinhos até à última inserção da viagem downtown desta semana e, no caso, também deste mês. Deixem-nos explicar. As rubricas fixas despedem-se na semana porque é quinta para sexta e depois os registros magnéticos digitais que vos acompanharão ao longo das próximas duas semanas de julho não integram, a não ser espaços, recuperações de outras inserções de rubricas fixas, mas completamente por acaso. Dizíamos que sobravam alguns minutos, nada como aproveitar para abrir outra vez a agenda, neste caso em P, para um projeto novo de Mike Patton, Peeping Tom. Através do selo Ipecac, quer dizer, ou remete imediatamente para Mike Patton, Aí está ele atrás de toda a música composta para este Peeping Tom. Peeping Tom, exatamente, que nos fez abrir outra página da letra P para a agenda dos nomes novos. Peeping Tom. Humor, boa disposição, alegria. Quando os animadores me divertem, se calhar ainda gosto mais. Toca Animar, com a Rádio Comercial. Let's go downtown. E pronto, aqui fica a última edição do Let's Go Downtown desta semana. Também de todo o mês, pelas razões que explicámos anteriormente e que não queremos que ensopem os nossos ouvintes em termos de repetição. Ao longo desta semana dedicámos-nos a um dos três álbuns de uma edição muito curiosa de há uns anos atrás, chamada New Rose Story. Refere-se à New Rose, uma editora francesa de música com um papel muito especial no mercado do disco, evidentemente, mas sobretudo da difusão de uma série de culturas alternativas. Stevie Moore é o primeiro som. Bo Diddley a seguir. E já verão o resto, ou ouvirão o resto. Steve Burr, como bem se lembram, ou se não se lembram, façam por isso. É o homem das infinitas cassetes e de uma carreira mais longa que ninguém. Voltámos a descobri-lo porque é natural que se descobrisse a Steve Burr somewhere nesta compilação de New Rose que recuperamos hoje para as viagens de Downtown. Está ao lado de Saints, Willa Loco Alexander, Johnny Thunders, Real Kids, até mesmo Dead Kennedys, Bo Diddley a seguir e Joe King Carrasco and the Crowns. record straight. Tell the truth if it's not too late. So, so I've been told. Bo Diddley with the rock and roll. Para a viagem downtown nas horas de António Sérgio, Rádio Comercial. Estamos também muito perto, já 9 até menos 8 minutos e pouco das duas, à altura de outra rubrica debaixo da língua, onde lidamos esta semana e com muito prazer com o som de Laurie Anderson. Por aqui na viagem downtown, memórias da editora francesa New Rose, um dos três volumes da New Rose Story, a Stevie Moore, Bo Diddley. Um saltinho para uma provocação oferecida há muitos anos atrás pela própria Stiff Records com este Joe King Roscoe and the Crowns. Hello, Ines? Dinero.

What flower expresses days go by and they just keep going by endlessly, endlessly pulling you into the future. Days go by. Endlessly pulling you into the future. And the florist says, white lily, there are several chapters about women talking and women writing. Now it seems likely that men invented writing and wrote what? Maybe 90, maybe 95% of everything that's ever been written. Oh, there is the recent theory that a woman, the mysterious J, wrote much of the Old Testament. But only because God was portrayed in these books as patriarchal, tyrannical, and inconsistent, the way presumably only a woman would write about a man. But I feel like I can picture this Jay scribbling away and laughing. Although the first time I saw the Bible reenacted was sometime in the 70s, and there was a cable TV show in the Midwest, and Bible study groups would act out parts of the Bible, but these were pretty low-budget productions and shot in the church basement or somebody's rec room, and all the prophets had towels wrapped around their heads for turbans, but you could see the tags, the ones with the washing instructions sort of sticking out in back. There were very few women in these tapes. They tended to be the odd shepherdess or dancing girl bit part. Then last year, I was invited to perform in Israel, and I was very excited because I wanted to see Jerusalem, where this mysterious J had spent her life writing and working, and the Gulf War had made me even more curious. So I did some asking around, some informal research, and I talked to an Israeli woman who was living in New York, and she was really having a hard time living there. And she was always complaining about American men. And she'd say, you know, American men are such wimps. I mean, they're always talking about their feelings. And I said, they are? And she said she really liked Israeli men because they were so tough and because they all had guns. And I said, guns? You like guys with guns? And she said she did. And she went on about how terrible it was that Clinton wanted to reduce the army. And she was so adamant about this that I started to get kind of worried. I thought, yeah, that's true. What are all these military people going to do when they lose their jobs? And then I thought, well, hang on. We've got all these service industries now, things like psychotherapy, and the military approach to psychotherapy would really be kind of perfect, really efficient and fast. You know, listen, you are nothing. You are a worm. And if you don't get that mother complex solved by 0400 hours, you are dead meat. Anyway, I was in Israel as a kind of cultural ambassador, and there are lots of press conferences scheduled around the performances. And the journalists usually started things off by asking about the avant-garde. So, what's so good about new, they'd ask. Well, I'd say new is interesting. And what, they would say, is so good about interesting? Well, interesting is, you know, it's interesting. It's like being awake, and I'm treading water now. And what is so good about being awake, they'd say. Finally, I got the hang of this. Never answer a question in Israel. Always answer by asking another question. But the Israelis were very curious about the Gulf War and what Americans had thought about it. And I tried to think of a good question to ask in answer to this, but what was really on my mind was that the week before, I had myself been testing explosives in a parking lot in Tel Aviv. Now, this happened because I had brought some small stage bombs to Israel as props for this performance, and the Israeli promoter was very interested in them. And it turned out that he was on weekend duty on one of the bomb squads, and bombs were also something of a hobby during the week. So I said, look, you know, these bombs are nothing special, just a little smoke. And he said, well, we can get much better things for you. And I said, no, really, these are fine. And he said, no, but it should be big, theatrical. It should make an impression. I mean, you really need just the right bomb. And so one morning, he arranged to have about 50 small bombs delivered to a parking lot. And since he looked on it as a sort of special surprise favor, I couldn't really refuse. So we're out in this parking lot testing the bombs, and after the first few explosions, I found I was really getting pretty interested. They all had very different characteristics. Some had fiery orange tails and made this low poof, poof, poof popping sound. Others exploded midair and left long, smoky, slinky trails. And he had several of each kind in case I needed to review them all at the end. And I'm thinking, here I am, a citizen of the world's largest arms supplier, setting off bombs with the world's second largest arms customer, and I'm having a great time. So even though the diplomatic part of the trip wasn't going so well, at least I was getting some instruction in terrorism. And it reminded me of something in a book by Don DeLillo about how terrorists are the only true artists left because they're the only ones who are still capable of really surprising people. And the other thing it reminded me of were all the attempts during the Gulf War to outwit the terrorists. And I especially remember an interesting list of tips devised by the U.S. Embassy in Madrid. And these tips were designed for Americans who found themselves in wartime airports. The idea was not to call ourselves to the attention of the numerous foreign terrorists who were presumably lurking all over the terminal. So the embassy tips were a list of mostly don'ts. Things like, don't wear a baseball cap. Don't wear a sweatshirt with the name of an American university on it. Don't wear Timberlands with no socks. Don't chew gum. Don't yell, Ethel, our plane is leaving. I mean, it's weird when your entire culture can be summed up in 8 giveaway characteristics. During the Gulf War, I was traveling around Europe with a lot of equipment, and all the airports were full of security guards who would suddenly point to a suitcase and start yelling, whose bag is this? I want to know right now who owns this bag. And huge groups of passengers would start fanning out from the bag, just running around in circles like a Scud missile was on its way in. And I was carrying a lot of electronics, so I had to keep unpacking everything and plugging it in and demonstrating how it all worked. And I guess it did seem a little fishy. A lot of this stuff wakes up displaying LED program readouts that have names like Atom Smasher, and so it took a while to convince them that they weren't some kind of portable espionage system. So I've done quite a few of these sort of impromptu new music concerts for small groups of detectives and customs agents. And I'd have to keep setting all this stuff up, and they'd listen for a while, and they'd say, what's this? And I'd pull out something like this filter, and say, now, this is what I like to think of as the voice of authority. And it would take me a while to tell them how I used it for songs that were, you know, about various forms of control. And they would say, now, why would you want to talk like that? And I looked around at the SWAT teams. Laurie Anderson, a despedida de baixo da língua. The Ugly One. The corner. É and the Jewels. Super Bowl coverage of the war. And I'd say, take a wild guess. Finally, of course, I got through. It was, after all, American-made equipment. And the customs agents were all talking about the effectiveness, no, the beauty, the elegance of the American strategy of pinpoint bombing. The high-tech surgical approach, which was being reported on CNN as something between Grand Opera and the Super Bowl. Like the first reports before the blackout, when TV was live and everything was heightened, and it was so euphoric. Todos sabemos em que casa queremos viver e com quem queremos ser felizes. O Millennium BCP apresenta-lhe o melhor crédito habitação. Experimente a prestação mais baixa do mercado. Faça já a sua simulação no Millennium BCP. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Olá, boa noite. Está a sintonizar a Rádio Comercial. E 16, última das 3 horas de sexta-feira com António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial daqui para todo o país. Para trás, debaixo da língua, Laurie Anderson. Who are you? Le peuple de l'herbe. Chanting Wizard of Rhythm. Why did you come here? I came here to tell you about the rhythms of the universe. Please tell me about them. You wanna smoke something? desculpa aos Laurie Anderson de fazer as despedidas de baixo da língua. Le Peuple de l'Herbe é o álbum ao vivo, Sold Out. Yes! Mais faites attention, ça bouge par derrière, il y a des gens qui sont compressés devant. S'il vous plaît, on continue dans le cool, please. Yo, road boy, I want my night and shine. I'm gonna take the lead, my blow. I need a make a better time, gotta guarantee. Every time I want to know what's happening in my coincidence. I legalize the things I want to come and then I'll say. And everybody on the mic, they're okay. We got to be not jumping up, but I'm just getting it down. Ao vivo, Sold Out, Le Peuple, Delerme, Soltas, Horas de António Sérgio na Rádio Comercial. Continua a sentir-se bem-vindo. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Eles abraçam grandes causas. Queria só dizer que acho mal que o estágio da seleção seja no Sul. Já a final do Euro, Sul. Final da Taça UEFA, Sul. Final da Taça de Portugal, Sul. Torneio de Maputo, Caixilhos e Laminados. Marco Horácio e Eduardo Madeira. Sempre de manhã às 8h45 e à tarde às 6h15. Na Rádio Comercial. Caixilhos e Laminados é uma oferta Vodafone. Uma última rubrica fixa a cumprir-se, mas é mais tarde, 2h40. Trata-se da Colher de Blues com a filha de Johnny Copeland, Shamekia Copeland. Outras soltas, portanto. Needed are some memories of plaining lakes. Those plaining lakes will surely calm you down. Nothing frightens me more than religion at my door. I never answer panic knocking, falling down the stairs upon the lawn. What law? There's a law for everything, for elephants that seem to feed, for cows that agriculture won't allow. Panky Know How. Fairport Convention. Crazy Man Michael. And

made me cry. Copeland com os certos de um velho álbum que recuperamos aqui para as colheres de blues, Wicked, foi a passagem de It's My Own Tears. Gostávamos de saltar ainda para este Steamy Windows e depois a fechar em repetição um tema que para nós ficou inesquecível nestas jornadas ao longo da semana, o tal Beat Up Guitar, dedicado aos mais velhos bluesmen. Sou Mickey Copeland. Grande semana de colher de blues. Thanks. down. Sat an old man playing the blues, play 'em dirty and low down. Just trying to make a living, but you know it can't go far. Playing them old blues on a beat up, beat up old guitar. But he hugged it like a woman, hold it close to his chest, run his hands across the body with a soft, soft breath. Though he never made much money, when they pass around the jar, but he could really play the blues. He could really play the blues. He could really play the blues on a beat up. Toca Animar, no Grande Porto, 97.7. Toca Animar. Rádio Comercial, escassos 3 minutos e pouco para chegarmos às 3 da manhã. Despedida por aqui das horas de António Sérgio, edição de sexta-feira. O adeus. The Magnetic Fields. Born on a Train. Tchau. Ghost roads, nothing but neon signs. But some nights the neon gas gets free and turns into walking dead.